As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ouça agora um testemunho de fé com o bispo Valdemiro Santiago, o Grande Livramento. Abra a Bíblia em Isaías, capítulo 43. Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu na minha vida na África, do livramento de Deus. Não vou poder falar com detalhes, senão demora muito. Mas enquanto você acha aí, nós vamos cantar a música lá da África, que diz assim: o meu Jesus é maravilhoso, ele tirou o meu coração de pedra e colocou um coração de carne com o Espírito Santo. Em Zulu é assim, ó: o Jesus Mangalisa, o Jesus Mangalisa, o Jesus Mangalisa, o Mangalisa, o Cristo. O aqui pisciou, ele te o afaque cresciou, amoia o Jesuia Mangalisa, o Mangalisa o ré cresciou, o Jesuia. Mangalisa, o Jesuia, Mangalisa, o Mangalisa, ué, Lissioia, o Aikiki, Lissio, Elite, o Afaki, Lissio, Amoia, Jesuia, Mangalisa, o Mangalisa, ué, Glicioia. Amém. Presta atenção, diz assim, ó. Isaías capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque te eu, presta atenção, não temas, porque eu te remi. Quantos anos, quantos dias tem o ano? 365? Esse ano é o quê? Bissexto. O ano normal tem 360? Quantas vezes nós encontramos essa palavra na Bíblia, não temas? E 6. Uma para cada dia do ano e uma para o ano bissexto, uma sobrando. Não temas, está escrito 366 vezes na Bíblia. Essa palavra não temas. Não temas quer dizer não tenha medo. Não temas quer dizer não se apavore, não se desespere. Não desista, porque vai acontecer. Traduzindo, significa tudo isso. São 366 vezes. E ele diz assim, ó: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ao versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu já havia lido isso muitas vezes e pregado isso, mas um dia Deus permitiu que eu experimentasse na minha vida isso. Em 1994, eu estava num outro ministério com a minha esposa, e eu me lembro que há muitos anos atrás, eu vi uma reportagem da África, da Etiópia, Moçambique, alguns lugares, e eu vi pessoas se arrastando no chão, querendo andar, mas não tinha forças, porque 15 dias não comia nada. Eu vi mãe se arrastando para chegar perto do filho, e dava o peito para o filho, só que não tinha uma gota de nada no peito. Você já viu isso também, não já? Só que eu vi isso pessoalmente, na África. E eu falei com Deus assim, falei para minha esposa, falei, um dia Deus vai nos mandar para esse lugar, e através de nós ele vai transformar muitas vidas. E em 94 ele nos mandou para a África. Finalzinho de 93. E nós chegamos lá. Deus começou a fazer esses milagres que vocês têm visto aqui, na Igreja Mundial. E uma multidão veio falar conosco. O primeiro ano de trabalho, nós batizamos 25.500 pessoas na África. 25.500 pessoas só no primeiro ano. Então, irmãos, a multidão foi chegando, e como uma boa parte dessa multidão era muçulmana, os muçulmanos, eles não aceitam, não suportam ouvir o nome de Jesus Cristo. Sabia disso? Sabia? Se você for num país da Arábia lá pregar Jesus, você já sabe o que acontece, não sabe? E uma boa parte da população era muçulmana. Irmãos, num ano, 25.500 pessoas nós batizamos. E mais de 4.500 eram muçulmanos. E aí, houve uma revolta. E nós havíamos decidido que iríamos cuidar também da obra social da igreja. Eu e minha esposa, a gente distribuía o sopão para centenas de crianças e velhinhos que não tinham comida. E eu consegui lá com o governo uma licença de caça e de pesca. Aqui você vai no açougue e compra o boi, não é isso? Lá quem quer comer carne, o que que faz, você sabe? Vai no mato e mata o boi, o búfalo. Todo tipo de búfalo, xango, os animais grandes. Tem animal de 1.000 quilos na selva. De 1 tonelada. Então você abate um animal daquele. E tem gente aqui no Brasil que fala, mas o senhor fazia, tinha coragem de abater? Eu tinha coragem porque eu via as pessoas passando fome. Eu não sou hipócrita. Eu não fui chamado para salvar a capivara, eu fui chamado para salvar almas. Amém? Eu não sou hipócrita. É. O hipócrita, tem muita gente que luta para salvar o leão dourado e passa na rua e fecha o vidro do carro para a criança que está lá, passando fome. Esse é um hipócrita. Porque o leão dourado não entra no reino de Deus, não, mas aquela alma ali entra se você cuidar dela. Amém? É. Então presta atenção, eu estou falando, você pode até gravar isso aí. Eu gostaria até que filmasse e botasse na televisão. Isso é hipocrisia. Então veja bem, o que que acontece? Lá é legal, então me deram a licença. E sabia para que fim que era também, o governo sabia. E a gente trazia 1-2 toneladas de carne, fazia o sopão, a gente chorava de alegria quando a gente via criança que estava 10, 15 dias sem comer, pegando aquele pedaço de carne. Eu mandava fazer uns pedação, sabe, bem caprichado, com bastante tempero. Que alegria, gente. Eu também comia com eles, é claro, né? É uma delícia. E aí, alguns políticos muçulmanos ficaram revoltados e falaram, esse homem vai acabar se naturalizando, vai se candidatar, vai tomar o poder da gente. Que eu saía na rua, o povo saía atrás de mim. E eu parava e pregava e curava ali mesmo. Milagre, gente. Milagre. Mas muito milagre. Eu me lembro que estava fazendo uma reunião para 8 mil pessoas. E quando eu comecei a reunião, manifestaram assim umas 50 pessoas com demônios. Mas quando eu abri a Bíblia e falei, abra a Bíblia comigo em tal lugar, manifestou quase 1000 pessoas. Eu não tinha obreiro para expulsar. Um ginásio. Eu falei, atenção, Satanás. Avisa para os seus demônios, eu vou dar uma ordem para sair todos de uma vez só. E deu uma ordem e foi levantando um por um. Saiu todos de uma vez só. E a revolta foi crescendo. E a gente pescava, presta atenção por favor, a gente pescava e caçava. Eu conseguia 200, 300 quilos de peixe com os pastores. Uma vez por semana a gente saía para pescar. E a gente fazia de todo jeito peixe, ensopado, de todo jeito. E a criançada e os velhinhos, tinha uns 300 e poucos velhinhos, uns 200 e poucas crianças, e eles se fartavam. Mas a revolta foi crescendo da parte do diabo. Porque as pessoas viam isso e vinham, eu quero que o senhor me batize. Eu cheguei a fazer batismo de 4.500 pessoas na praia. Teve um dia que eu estava batizando na praia. Batizando. Eu comecei a batizar às 8 horas da manhã. 3 da tarde ainda estava batizando. Já doía as costas. Eu vi uma mulher, foi para dentro do mar assim, manifestou um demônio, queria matá-la afogada. E levando lá para dentro. Eu dei uma ordem para Satanás e falei, em nome de Jesus Cristo, traga aqui. E voltou, o Satanás voltou nadando, não afoga não, voltou nadando o diabo. E trouxe. Então, irmãos, o barco, nós compramos um barco, a associação que a gente tinha lá, comprou um barco para a gente fazer esse trabalho. Então, irmãos, o que aconteceu? Esse barco ficava no lugar onde o muçulmano tomava conta. E eles armaram uma cilada. Antes de acontecer isso, explodiu uma mina debaixo do carro da gente. Um dia que a gente tinha saído para caçar, explodiu uma da caminhonete, explodiu uma mina que é para matar um, para destruir um, mina com poder suficiente para destruir um ônibus com 50 passageiros. O oficial do exército estava comigo, que eu não ia sem eles, eu ia com, como era tudo autorizado, com documento, eu levava um oficial comigo do quartel lá, do exército. O governo autorizava ele, ele ia comigo. Que era o guia, conhecia onde tinha a mina, explodiu debaixo do carro. Jogou o carro quase uma altura dessa assim, ó. Como era uma mina para destruir tudo, quando o carro bateu de volta no chão, e não aconteceu nada comigo, nada com o pastor que estava comigo, nem, e ele se apertava assim, ele começou a chorar e olhou nos meus olhos e falou, esse Deus seu me aceita também? Eu falei, por quê? Ele falou, eu sou um oficial, eu ajudei a colocar minas em vários lugares, eu conheço o poder dessa mina. Ninguém, o senhor não se arranhou? Não. Nem eu, nem o pastor, nada. E ele falou assim, esse Deus me aceita? Eu falei, agora. Só se for agora. Ele te recebe. E aí expliquei para ele. Ele falou, eu nunca vi um poder desse na minha vida. E sabe o que aconteceu? Depois a gente orou ali, ele aceitou Jesus, ele falou assim, a gente não pode sair daqui. Eu falei, por quê? Ele falou, o senhor está vendo? Estourou a roda do carro. Uma das rodas, estourou com tudo. Ia ter que sair arrastando. O carro tinha tração nas 4 rodas, uma caminhonete. E ele falou, se a gente sair aqui, nós estamos cercados. Ele identificou o lugar e falou, nós estamos cercados de mina. Onde a gente for, vai explodir. Eu falei, como o senhor acabou de aceitar o meu Deus, e Deus lhe ama tanto que permitiu essa mina explodir só para o senhor reconhecer o poder dele e aceitá-lo, e não acontecer nada conosco, Então preste atenção nesse outro milagre. Falei para o pastor, acelera, mesmo com assim uma roda com o lado tombado assim, nós vamos passar arrastando em cima das minas e nenhuma mais vai explodir. E o pastor acelerou e aquela roda que ela ficou, só aquela parte lá, não sei como é que chama aquilo lá, cubo, sei lá, batia no chão, arava a terra, até chegar na estrada, descobria as minas e nenhuma mina explodiu. E a revolta ia crescendo porque saía nos jornais as notícias lá. E um dia, na terça-feira, eu falei assim para os pastores, falei, eu quero dois ou três, nós vamos buscar peixe para a meninada. E lá onde ficava o barco, eles tiraram dois tubos, tipo parafuso. Tiraram um só, que se tirasse os dois, quando a gente botasse o barco na água, enchia logo o porão de água e afundava pertinho da praia, a gente saía tranquilamente. Mas ele tirou só um, eles tiraram um, sabotaram. Tinha que rodar pelo menos uns 2 minutos para tirar, quase. Tão grande que era o negócio. E tiraram um, e tiraram de perto. A gente não reparou. A gente colocou o barco na água. E estava tudo programado, porque o Oceano Índico, quem já ouviu falar do Oceano Índico? Quem já ouviu falar que tubarões brancos e tigres vêm para a praia aqui em Pernambuco, em Boa Viagem, e atacam surfistas, pessoas? Eles vêm de lá. Eles vêm de lá. Que é no Nordeste, estreita com a África. Fica próximo da África. E aí, eles sabotaram o barco. E nós botamos o barco na água, aceleramos, ligamos os motores. Tinha 2 motores grandes. Quando já havíamos andado 1 hora e meia, o pastor falou para mim assim, bispo, esse barco está baixando, ele está diminuindo, está afundando, ele está entrando água. Eu falei, não, você está vendo demais, vamos embora. Aí 2 horas e meia para dentro do mar. Aí já não via mais a terra. E aí quando a gente parou no lugar, tinha sonda, tinha GPS para pescar. Aí tinha um dos músicos, o músico foi comigo e levou um violão. Aí eu falei assim, engraçado, nós viemos pescar, mas eu estou sentindo um desejo da gente fazer um louvor. Aí ele pegou o violão, tocava muito bem, começou a tocar o violão, a gente começou a cantar. Quando ele começou a cantar, a gente percebeu a água entrando, e começou a afundar o barco com tudo. Aí ele levou a mão assim, aí viu o buraco e falou, tiraram aquele, tipo um parafuso gigante, de 0,5 metro assim. Ele falou, tiraram, sabotaram o barco. O barco vai afundar e nós vamos fazer o quê? Tinha uma boia vermelha. Eu falei, vocês não se apavorem. Fiquem na boia, segurem nessa boia. Toma esse colete, salva-vidas. Tinha 4 comigo, né? 3, mas eu 4. Eu tinha 3 coletes só, então eu dei um colete para cada um. E o senhor? Eu falei, eu não preciso de colete. Porque Deus vai me tirar daqui e eu vou voltar para buscar vocês. E eles ficaram apavorados. Por quê? Porque antes, nós já tínhamos ido várias vezes ali. E lá é ninho de tubarões brancos. Eu tenho as fitas. O moço que filma o trabalho da igreja lá no Nordeste, ele estava na África. E ele foi de helicóptero depois para procurar os corpos que não achamos. Então você já sabe o que aconteceu com os outros pastores. Eles foram comidos pelos tubarões. E ele filmou assim, via tubarão de 7 até 8 metros procurando assim alguma coisa para devorar. Tigres e brancos, mais violentos, tem lá. Lá é ninho. Toda vez que a gente ia, eu via em volta, eles ficavam em volta do barco. Todo peixe que a gente puxava, eles vinham atrás do peixe. Às vezes arrancava o peixe do anzol, da linha. E nós pegamos um, eu peguei um de quase 2 metros uma vez. Ele veio, abocanhou o peixe com tudo, com anzol e tudo, um anzol grande, aí peguei ele. Demorei muito tempo para colocar dentro do barco, juntamos em várias pessoas. E o bicho é tão violento que eu botei dentro do barco, depois de muito tempo o sol batendo nele, eu ainda falei, pastor, ele deve estar morto. E do lado de fora, nem imaginei que pudesse fazer isso, do lado de fora, eu pisei mais ou menos 1,5 palmos da boca dele e ele abocanhou. Estava seco o couro dele já no sol. Então, eu falei, fica na boia, porque eu vou nadar e vou voltar e trazer o socorro. E eles disseram assim, um deles falou, você vai para onde? Para que lado o senhor vai? Eu falei, olha, eu vou para qualquer lado. Mas como é que o senhor vai sair? Você vai chegar na terra aonde? Eu falei, olha, não faça perguntas, porque eu prego um Deus vivo que fez o mar e me fez com autoridade sobre o mar. Mas isso aqui está cheio de tubarões, bispo. Eu falei, também sobre os tubarões eu tenho autoridade. Eu vou sair e vou voltar e trazer o socorro. Vou arrumar um barco. Fique na boia. E um deles, que é o que está vivo até hoje, está pregando a palavra de Deus. Não sei, eu acho que está na África ainda. Esteve no Brasil, já voltou para lá. Ele, quando eu comecei a nadar, ele ameaçou ir atrás de mim. O tubarão veio de frente com ele, assim, de frente. E ele voltou e se agarrou na boia. E os outros dois disseram, nós não vamos ficar aqui. Não posso julgar, mas eu, como eu tinha quase 160 quilos na época, e eles eram magrinhos, deve ter julgado. Até eu, no lugar deles, de repente, pensaria assim, se o bispo é gordo desse jeito e diz que vai sair, nós que somos magrinhos, vamos sair também, vamos acompanhá-lo. Não é verdade? Se jogaram atrás. O outro já tinha aprendido, inclusive, a me obedecer, porque ele nunca viu minha palavra cair no chão. Esse outro, que ficou na boia, ele estava comigo uma ocasião, ele mais um pastor, e parou um carro, um Corcel 2, na frente da gente assim, e três homens desceram, e um deles, o atirador, pegou um rifle, uma arma de precisão, e olhou assim os três e falou, é aquele ali, e apontou no meu peito e disparou. A bala passou do lado, ele apontou na cabeça e disparou, passou do lado. Ele apontou de novo no peito e disparou, passou do outro lado. E ele viu isso, então, quando eu falei, fiquem na boia, ele ameaçou desobedecer e topou com um tubarão e voltou. O Espírito Santo deve ter falado, meu filho, obedeça porque você conhece a palavra desse homem. Mas os outros resolveram ir atrás de mim. E gritaram, espera, eu esperei, a distância aqui na porta, assim, eu esperei. Chegaram lá e falei, vou ter que sair, vou ter que buscar socorro, se vocês quiserem, volta para a boia. E fui embora. Esses dois foram comidos com colete e tudo. Com colete e tudo. E eu comecei a nadar às 9:30 da manhã. Pode ser que um nadador profissional consiga nadar isso. Porque deu 8 quilômetros. Os técnicos mediram, os geográficos. Como deu uma polêmica terrível no país, não só no país, na região, em todo o continente, foi notícia semana inteira no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, aqui no Brasil, no Jornal Nacional, aliás, noticiou que eu tinha morrido. Então, o que aconteceu? Naquele momento, quando eu comecei a nadar, depois de uma hora, eu já comecei a sentir minhas forças se esgotaram, porque a corrente era contrária e era muito forte. Eu nadava daqui na porta e a corrente me trazia para o mesmo lugar. Eu nadava e a corrente me trazia para o mesmo lugar. E o diabo me desafiava, mas desafiava mesmo. Satanás me desafiava. Satanás, ele só faltou aparecer para mim, porque ele dizia assim, ele falava mesmo comigo, você levantou tanto paralítico, curou tanto cego, você determinou tanto milagre, viu o milagre, e agora você vai morrer como um derrotado, falou para mim. Aí o Espírito Santo falou, meu filho, você se lembra o que está escrito em Isaías 43? Aí eu ouvia de um lado uma voz, do outro lado ouvia outra. Um dizia assim, você vai morrer aos poucos. Você não vai aguentar sair, e ainda que você aguente sair, antes de você chegar lá, um tubarão vai partir a sua perna. E quando eu ouvi isso, eu senti uma água me levantar assim. Eu pensei que eu na corrente, quando eu olhei, passou aquele, a barbatana desse, um tubarão, pelo menos uns 6 metros. Tubarão branco, cinzento, com a barriga branca. E ele virava na minha direção assim, e passava em volta de mim. E o diabo falava para mim: agora acabou a sua vida. É dos seus amigos, você não sai mais daqui. E eu dizia: Satanás, eu saio daqui, porque eu sou maior que você e sou maior que o tubarão. Porque o Espírito Santo falou para mim assim: meu filho, Isaías 43, quando passares pelas águas, é o que você ouviu agora. Eu já tinha passado pelo fogo, mas passava, faltava as águas. Então, eu brigava com o diabo, eu dizia: eu vou vencer, eu vou sair e vou resgatar meus amigos. O diabo dizia: você não vai sair. Dessa vez você não vence. E eu nadava. E quando eu não tinha forças mais, Deus me fazia pensar na multidão que eu tinha deixado lá de fora e que precisava de mim. Na minha esposa, nas minhas filhas. E todo dia eu atendia pessoas como vocês que chegavam: não aguento mais, é a última porta. A última pessoa que eu procuro é o Senhor para me abençoar. E eu falava com Deus: Senhor, aquelas pessoas disseram que eu era a última pessoa para orar por elas, eu não posso morrer aqui. E eu nadei mais umas 3 horas. Aí eu tive cãibra nas duas pernas e não podia mexer mais as pernas. Eu puxava só com as mãos. Chegou um momento que foi tão difícil, porque eu encontrei, eu nunca tinha visto, eu nem imaginei que pudesse existir tubarão tão grande. Um tubarão chegou bem pertinho de mim. E o tubarão, a cabeça do tubarão era praticamente o meu comprimento. Um tubarão gigante mesmo. E Satanás, ele falava para mim: você lembra daquelas reportagens? Você lembra o que esse tubarão é capaz de fazer? Eu assistia, curiosamente, muita reportagem de tubarão. Depois disso aí, de vez em quando eu ligo assim para assistir, a minha esposa: está vendo tubarão de novo? Eu falo: eu quero ver para saber, para descobrir, para medir mais ainda o tamanho do milagre que meu Deus fez na minha vida. E eu pensava naqueles que tinham ficado para trás, eu falava: eu tenho que sair. Eu puxava com as mãos, com os braços. E meus olhos começaram a queimar. Queimava, porque a concentração salina lá é muito alta, muito mais alta do que a do oceano aqui. E daí a pouco eu já não enxergava mais nada, eu tentava olhar a hora. Eu olhei a hora que eu saí, né? Eu tentava olhar a hora e não conseguia ver a hora porque eu fiquei cego. O sal começou a sangrar minhas vistas, escorria assim. E eu levava comigo uma bolsa com 2 computadores, uma sonda e um GPS, levava na boca. Eu tinha vontade de deixar aquilo, mas estava ali passaporte, documento, estava tudo ali, carteira, todos os documentos. Eu tentava deixar cair, mas eu falava: eu não saio nem do país mais. E eu não deixava, eu puxava. E o diabo falava. Aí eu levantava a cabeça e olhava. Meu maior desejo ali era ver a terra, para eu poder mirar e ter um alvo e falar: eu vou chegar ali, eu estou vendo a terra. Mas eu não via a terra. E ondas gigantes vinham sobre mim. Eu me lembro que eu fui arrastado mais de 1 quilômetro. Mais ou menos, de volta. Uma onda muito alta. Lá as águas são agitadas, passou por cima de mim e me arrastou. E eu comecei tudo de novo, só puxando, porque minhas pernas já tinham adormecido. A câimbra foi tão forte, a dor, eu já não estava sentindo mais nada. forças mais, né? Mais nada no sentido da força, porque dores eu sentia no corpo todo. Eu tinha quase 160 quilos. E quando eu já estava umas 4 horas nadando, o meu braço direito já não aguentava mais puxar, deu cãibra. Eu nunca tinha sentido cãibra no braço, nunca tinha ouvido falar que alguém sentisse cãibra no braço. Parou tudo. Então eu puxava só com o esquerdo. E o diabo falava assim: e agora? Você confessa, acredita no que eu falei, que você vai morrer? Eu dizia: não, Satanás, eu não vou morrer. Mais um pouco eu já não podia, não tinha. Mais umas 2 horas eu já não tinha mais força nesse também. Nem no esquerdo, nem no direito. Eu estava como um pedaço de pau. E Satanás: e agora? O que você me diz? Aí eu falei: Satanás, agora, para sua derrota, eu não tenho mais pernas para nadar e nem braços, eu vou nadar com os braços de Deus. Eu já resisti muito de dar esse testemunho, porque é difícil para mim. É muito difícil. Vocês me perdoem, porque é difícil. Porque depois que eu saí do mar ainda, fiquei uma semana, eu estava com a minha esposa no carro. Disseram: vai no médico, vai em psicólogo, vai não sei o que, eu não fui em lugar nenhum. Eu estava dirigindo com a minha esposa numa avenida, numa alta estrada na África, e aí apagou tudo da minha mente, aí veio o mar, eu deixei o volante e comecei a nadar dentro do carro. Falando sério. E a gente saiu fora da estrada, eu e ela. E ela: para o carro! E eu nadando: eu vou sair. Mas Deus apagou isso da minha mente. Mas quando eu testemunho, aí vem de novo. É difícil, mas eu só estou contando para que você saiba que você pode estar no fundo do poço que meu Deus tira você. Você pode estar no inferno que Ele tira. E eu tenho certeza disso. Tem muita gente que prega porque lê aqui, ó. Tem muita gente que prega e fala: Deus faz porque viu escrito aqui. Eu falo: Deus faz porque está escrito, mas porque Ele fez na minha vida e Ele faz no meu ministério. E aí, irmãos, chegou um momento que eu não tinha mais forças. E aí, quando eu não tinha mais força nos braços e nas pernas, Deus me deu uma alegria. Eu levantei os olhos. Eu falei: Senhor, eu quero ver. Limpa os meus olhos, tira essa dor, esse queimor. E foi o primeira resposta de Deus. Meus olhos começaram a clarear e eu vi um mastro branco chamado farol, né? Vocês sabem, não sabem? Quem sabe? Que guia os navios, não é isso? Estava lá um mastro branco, uma torre, numa ilha. Só que ainda estava alguns quilômetros dessa ilha. Mas eu falei: agora, se o pastor me perguntasse, mas eles ficaram lá para trás, eu poderia dizer: eu vou para lá. E eu nadei na direção. Quando eu estava mais ou menos 1 quilômetro, eu vi que eu não ia poder chegar na ilha por causa da arrebentação. Sabe o que é arrebentação? As ondas batiam nas pedras na ilha. E na hora que eu percebi aquilo, eu falei: se eu chegar ali e me arremessa contra uma pedra daquela, não sobra nada, morre. Mas eu não posso voltar, eu vou ter que continuar nadando naquela direção. E eu comecei a chorar, eu gritava: socorro, alguém me ajuda. Todas as vezes que eu fui pescar naquele lugar com os pastores, sempre passavam navios, barcos. E nesse dia, nem um barco, nem um navio. Mas a mão de Deus estava lá. E eu chorava, eu gritava: Senhor, eu tenho um povo para cuidar, eu tenho uma família, eu tenho pastores, eu tenho pessoas que precisam da minha oração, da unção que o Senhor me deu. E o Espírito Santo falava: você vai sair. O diabo falava: não, você não vai sair, você não tem força mais. Quando eu vi aquele mastro, eu queria nadar, mas eu não tinha força nos braços, nas pernas. E eu me lembrei do Salmo 8. Na verdade, não me lembrei. O Espírito Santo falou: meu filho, está aí na sua mente, está no seu coração. Leia o Salmo 8. Mas como é que eu vou ler? Leia, está aí dentro de você. Aí eu li. Que nós somos pequenininhos para que o Senhor possa se lembrar de nós, mas Ele nos fez só um pouquinho menor que Ele. Está escrito no Salmo 8. Aí Ele diz que todos os animais... Aí o Espírito Santo, eu lia no meu coração, o Espírito Santo falando: todos os animais, tudo, Ele colocou sob os seus pés, quer dizer, debaixo. Aí eu me lembrava: peraí, quer dizer que o mar está debaixo dos meus pés? Quer dizer que os tubarões estão, as dores também, a cãibra também, a cegueira também. Aí no Salmo 8 diz assim: tudo está sob os seus pés, tudo. Eu falei: tudo? Aí aquela onda que me arrastava, eu dei um grito com o mar. Eu falei: mar, você também é menor do que eu. Eu te dou uma ordem. Que pare esta corrente agora e que ela seja contrária. Olha, gente, diante do meu Deus e dessa palavra aqui, ó, a corrente virou na hora, assim, ó, na hora. E sabe o que aconteceu? A corrente que me puxava para dentro virou na hora. E eu já não precisava mais puxar com os braços nem com as pernas. A corrente virou e me levava para a praia. E eu ainda olhava a arrebentação. Este moço, tem pessoas que estavam na África, esse moço que está lá no Nordeste, a minha esposa que está aqui, não estou vendo aqui, mas está aqui. Ela, eu até gostaria que ela viesse aqui. Porque ela viu isso. E outras pessoas viram, foi filmado. Em toda a história de Moçambique, ninguém nunca tinha visto isso. Eu dei ordem, quando eu vi a arrebentação, e a minha confiança foi aumentando quando o mar me obedeceu, eu falei: quer dizer que se eu mandar parar a onda, vai parar também a arrebentação. Eu vou poder chegar. E ela sabe o que aconteceu com o mar? Durante 15 dias, ela foi na beira do mar e viu. Não viu? Vi. O que aconteceu? Ficou parado, totalmente parado. O mar ficou durante 15 dias, a partir daquela data, sem onda ali. A imprensa ia, fotografava, filmava. E uma das autoridades, um dos responsáveis por mandar tirar a vida da gente, sabotar, que era um senador lá, ele me chamou, me entrevistando, e falou: o seu Deus existe mesmo. Eu estou pulando, peraí. E ele me chamou na janela e olhou e falou: o seu Deus está batendo, o mar sempre bate, ele disse, mas hoje ele está apanhando. Olha como é que ele está em silêncio. E eu falei: ele só volta a mexer, ele só volta a agitar quando eu der a ordem de novo. Ela sabe disso. Como é que ele falou? Seu Deus está zangado com o mar. Ele falou: seu Deus está zangado com o mar. Eu falei assim, eu sabia que era ele, um dos responsáveis. Eu falei: meu Deus se zanga com todo aquele que se levanta contra mim. Não é só com o mar, não. E ele tremia. E ele pescava nesse lugar. E ele falou: não é só o mar, não. Quem põe a perna nesse mar, aonde o senhor estava, no lugar chamado Baixunai, fica 5 minutos, perde a perna. E o senhor ficou mais de 7 horas no meio dos tubarões. Seu Deus existe de verdade. Obrigado, pode descer. Então, irmãos, como é que eu saí? Quando eu estava já daqui na porta, assim, próximo da praia, e meus olhos já tinham sido abertos, não enxergava totalmente ainda, mas estava enxergando já a areia branquinha. E eu ainda continuava sem forças, porém alguém me levava. Eu não soltei a bolsa da minha boca, cortou minha boca, cortou os dois lados da bolsa, não soltei. Eu andei quase 8 horas com a boca trincada assim, eu orava, eu chorava, mas não soltava a bolsa. E aí, quando eu estava bem pertinho, eu senti uma ondazinha corrente querendo virar, e eu dei um grito, falei: Senhor, o Senhor falou que eu sou maior que o mar, onde está a sua mão? Eu falei: onde está a sua mão? E quando eu soltei meu corpo assim, eu senti uma mão pegar nesse braço aqui, ó. Eu era muito pesado, eu tinha quase 160 quilos, e a outra pegar desse lado e me levantar. Mas eu fiquei apavorado porque eu sabia do meu peso. E quando eu olhei, dois homens, um pegando de um lado, um do outro, me levantaram. Só que me levantaram como se eu fosse uma pena. Mesmo com o peso que eu estou hoje eu estou 70 quilos abaixo. Graças a Deus. 70 quilos menos daquela época. Se para dois homens me pegarem, eles vão ter que fazer careta, vão ter que fazer força. É. E aqueles homens me pegaram de uma forma que eu me assustei. Um pegou de um lado, pegou do outro. E levantaram com a mão só, o outro pegou a minha bolsa que eu já tinha. Aí eu soltei. Um pegou a minha bolsa. E me levando assim, como se eu fosse uma pena. E outra coisa curiosa, que eles me levavam mais ou menos 30 centímetros, 40 centímetros do chão, e minhas pernas não esbarravam nem na água, nem no chão. E eles me colocaram sentado na areia, e eu feliz ali: Senhor, o Senhor me ouviu e mandou esses homens. Eu comecei a arrepiar, chorar. E às vezes tinha um momento que eu me assustava, mas eu diria assim, eu dizia, né? Quando eu pensava, esses homens são anjos, mas eu pensava, na minha mente dizia, mas não pode ser anjo, porque eu sou muito pecador para receber visita de anjo assim. Fisicamente falando, porque eu os via como dois homens normais. E eu fui falar com eles. Como era um lugar isolado, e a língua mais conhecida era inglês, é o inglês. Eu fui falar em inglês, perguntar o nome, que língua que eles falavam. E eles disseram assim, na minha língua, em português. Eles disseram: fala na sua língua mesmo. E eu falei na minha língua com eles. E eu fiquei tão feliz, ele me deu a bolsa, eu abri a bolsa, tirei uma carteira dentro. Eu falei, eu vou dar, tinha dinheiro lá, na moeda de lá. Eu falei, eu vou dar todo o dinheiro que está aqui dentro para ele. Depois eu falei, não, eu vou dar 50 para cada um, 50 mil meticais. Tinha um valor de 5 dólares, 50 mil meticais, valor de 5 dólares. Aí eu tirei assim as notas, molhada. Aí quando eu levantei a cabeça, não tinha nenhum homem perto de mim. Aí eu caí em pranto. E eu olhei a direção, areia socadinha, branquinha areia, uma praia deserta, chamada Ilha dos Portugueses, uma ilha deserta. Eu olhei a areia, para que lado que eles tinham ido, e não tinha marca de pé de ninguém. Eu abaixei a cabeça, comecei a chorar e agradecer a Deus. Quando eu levantei a cabeça de novo, aí dois homens vinham num barquinho pequeno, na beira da ilha, se empurrando com uma vara, dois homens africanos, só com uma tanguinha aqui amarrada, quase nus, do jeito que eles ficam lá. E eu falei, me ajuda. Eles, não, nós viemos só para te ajudar mesmo, para te socorrer. Aí eu olhei, falei, mas esses homens não são os homens que estavam comigo, que me pegaram. Eu falei, vocês não estiveram? Não, nós estamos chegando agora para te socorrer. Eu falei, como me socorrer? Como é que vocês sabem que eu estou aqui, estava aqui? Aí eles olharam assim, para uma duna, uma montanha de areia. Os dois olharam, aí um olhou para o outro, não, eles não estão mais lá. Eu falei, quem está lá? Não, tinha dois homens ali, acenaram e chamaram a gente, para que tinha um homem precisando de socorro aqui, de resgate. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, Deus mandou dois anjos para visitar esse pecador aqui. Eu falei, não é possível, o Senhor mandou anjo, só bastava mandar homens com barco, o Senhor mandou anjos. E era um anjo mesmo. Uma mulher aqui em São Miguel Paulista, deve ter gente aqui que me conheceu na Praça do Forró, de pastor lá, não tem? Quem me conheceu lá na Praça do Forró? Vocês devem se lembrar de uma mulher que fez um desafio, ela estava desesperada. Já estava endividada, passando necessidade, ela trabalhava com vendas, umas capas, uns negócios, e há muito tempo não vendia nada, muito tempo, e ela entrou e alguém falou para ela assim, esse homem aí foi salvo por anjos no mar. E ela falou, Deus, eu não acredito nisso não, mas eu faço um desafio, se foi anjo que salvou este homem, eu vou sair daqui. Eu não me lembro direito quantas capas, se ela pediu para vender 100, ou se ela pediu para vender algumas capas. O Senhor vai abrir a porta. Se foi anjo, ele vai tocar na minha vida hoje. Eu quero que o Senhor mande um anjo, um dos anjos que salvaram esse homem aí. Aí ela já tinha entrado em tudo que é loja. Ela entrou na mesma loja que ela tinha entrado, apresentou, o sujeito olhou e falou, eu quero 1000 capas, não é isso? Primeira loja foi 500. Aí ela pediu para vender 100, minha esposa lembra. Ela falou, se foi anjo que salvou esse homem, eu vou sair hoje e vender 100 capas. Ela entrou na loja, ela estava cansada de entrar, o gerente olhou e falou, minha filha, isso aqui arrebenta, eu quero 500 capas, você tem aí. E ela entrou na outra, vendeu quantas? Mais 1000. Total, ela, naquele mesmo dia ela vendeu 2000, né? Encomenda. Por encomenda, quanto foi? Hã? 2100 ela vendeu no mesmo dia. Ela voltou chorando e falou, foi anjo que te salvou. Falei, não estou entendendo. Falei. Irmãos, três homens ficaram para trás, um ficou na boia. Dois vieram atrás de mim e desapareceram. O que ficou na boia tá vivo até hoje. Quase 5 da tarde, passou o navio, e ele gritava, gesticulava, pulava na boia, e recolheram ele e levaram para a cidade. Eu não tinha chegado na cidade, eu estava na ilha deserta. E esses dois homens me levaram para uma outra ilha habitada. Só que não tinha jeito de comunicar com eles, e a notícia já tinha chegado lá na cidade. Como foi a armação para matar uma agência lá, noticiava, a rádio do governo, televisão, noticiava, morre o bispo Valdemiro Santiago, aquele homem assim, assim, assim, de milagre, não sei o quê, desapareceu no mar com os pastores, e como ninguém escapa desse mar, está morto. Deram notícia que eu estava morto. Tadinho, não conhece a mão de Deus. E aí, e a minha esposa ouvindo as notícias lá, né? Minhas filhas, o povo. Tanto é que eu cheguei, eu fui direto cheguei com o rosto ferido. Quando eu saí, quando foram me resgatar nessa ilha, onde esses dois homens me levaram, eu cheguei, eu fiz questão de entrar no ginásio, que era a igreja onde o povo estava. O pessoal, um veio pegar assim, o senhor está vivo mesmo, é o senhor mesmo. Eu falei, o que o senhor acha? Estou com cara de fantasma? Pior que estava com cara de fantasma. Olha, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que desmentir tudo. Disseram que eu tinha morrido. E já disseram com aquela alegria, né? Que já foi armado. Cadê o milagre? A pergunta é, cadê o milagre? Ele abençoou tanta gente, cadê a bênção dele? Entendeu? E aí, todos que ouviam se convertiam. E vinham com jornais e revista. Tinha um repórter que me perseguia desde que cheguei lá. Esse sujeito invadiu o meu escritório. Quando eu cheguei no escritório, ele estava lá dentro, com câmera, com tudo. Falei, sai daqui, por favor. Não, o senhor vai explicar tudo para mim. Eu estou em dúvida ainda, eu quero saber se isso aí foi milagre mesmo, ele falou. Que ele falava que era mentira, negócio de paralítico, de cego, ele falava no jornal direto. Bento Venâncio, o nome dele. Eu perdi a paciência com ele. Eu perdi a paciência e falei, a mão de Deus pesa sobre a sua vida. E o último africano que veio, né? Aliás, quem já ouviu o pastor Sebastião? Quem já fala? O pastor Sebastião que está aqui, que é africano. Quando ele chegou aqui na Mundial, ele falou, ó, bispo, aquele repórter que o senhor amaldiçoou está com AIDS, está morrendo. Falei, não amaldiçoei. Eu falei, que a mão de Deus pese. Era um espinho na carne. E ele falou para mim, isso foi milagre mesmo? Ficou questionando o microfone. Eu falei, olha, meu irmão, nós vamos provar agora isso aí. Nós vamos chegar na beira da praia, vamos alugar um barco. E vamos até o lugar onde afundou. E eu vou deixar você lá e vou vir embora de barco. É, como você é um sujeito incrédulo, se você sair, vai ficar provado que você saiu pelas suas forças e não foi milagre, coisa nenhuma. Qualquer um pode sair. Agora, infelizmente, você não vai nem poder contar a história, que você não vai sair. Falei, vamos agora? Ele falou, não. Ele desceu as escadas rapidinho, nem pelo elevador, com câmera, com tudo, com microfone. Falei, vamos agora pro barco. Vamos lá dentro. Se você sair, aí você sai falando, não foi milagre porque eu também saí. Infelizmente, você não vai poder contar suas histórias mentirosas aí. Porque você vai ficar lá, no ventre de um tubarão daquele. E ele ficou com medo. E este homem falou, seu Deus existe. Isso me alegrou o coração, porque o incrédulo, uma autoridade, teve que bater a cabeça dele no chão, praticamente, se humilhar e dizer, esse Deus existe, esse Deus reina. Infelizmente, eu não tenho tempo para falar tudo. Mas eu escrevi um livro que vai ser editado, futuramente você vai ter a oportunidade de adquirir. Mas não é só sobre isso, não. Muitas coisas aconteceram. É. Uma outra ocasião, eu caí de um edifício de 8 andares, em cima de uma casa, e levaram a notícia para minha esposa, ó, ele está morto. Quer dizer, aconteceu isso com ele. O povo foi lá ver o meu corpo. O povo gosta, né? Foi tanta gente. Quem me viu cair, despencando, tinha um fio, um cabo de telefone assim nos postes. Aqueles grossos, aqueles pretos. Eu segurei naqueles cabos, aquilo ali é pura borracha, lá dentro só que tem o fio, né? A borracha é muito grossa, né, espessa. Eu segurei, arrancou a pele das minhas mãos assim, ó. Pelo impacto, deslocou isso aqui. Eu desci. Eu estava cantando a música Seguro na Mão de Deus. Quando juntou um montão de gente, eu lembrei que estava cantando aquela música. Caí em cima do telhado, quebrou os caibros. Caí na sala de uma mulher. A mulher estava sentada na cadeira. Uma senhora olhou assim. Eu falei, não se preocupa não, que eu vim de cima. Eu saí na porta, onde a porta? Eu saí cantando. E o sujeito chegou para mim, olhou e falou: você tem pacto com o diabo? Eu falei: se tivesse pacto com o seu diabo, eu estaria no inferno agora, miserável. Eu tenho pacto com Deus. Não quebrou nem o osso, só arrancou o couro. E sanguentou tudo, mas eu saí cantando assim mesmo. Segura na mão de Deus. E eu virei para ele e falei: faz pacto com ele também. Você vai, no livro você vai ter isso. Pense em Deus agora, esqueça tudo lá fora. Deus quer ser adorado, ele quer ser adorado. Então, se você veio buscar a cura, você vai começando com adoração. Se você veio buscar a prosperidade, não importa, você vai adorar a Deus, porque ele vai fazer primeiro um milagre na sua vida espiritual. Feche os olhos, por favor, coloque as mãos sobre o seu coração. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida, encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero ter Espírito, encha minha vida, encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida, encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração diante do seu altar. Feche os seus olhos, por favor. Não se distraia com nada, nem pastor, nem obreiro, nem ninguém. Porque você deve buscar enquanto se pode achar o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Nós te amamos de todo o nosso coração. O Senhor é o único bem da nossa vida. O Senhor é a riqueza da nossa vida, é o nosso amor maior. Bendito seja o Senhor para sempre. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Santo Espírito, estamos aqui como quem precisa de consolo. Estamos aqui como quem precisa de um abraço, de um carinho, de um socorro, Senhor. Porque o teu povo tem andado por tantos lugares, tem buscado de tantas maneiras. E às vezes, Senhor, parece tão difícil para essas pessoas alcançar um milagre. Senhor, alcançar o milagre, a resposta, tem sido, na verdade, a coisa mais difícil da vida delas. Mas há esperança no coração do teu povo, Senhor. Há um desejo de justiça. Sim, meu Deus, há uma ansiedade por resposta. Mesmo às vezes parecendo estar tão distante. Senhor, essa pessoa quer uma resposta, Pai. E hoje, Senhor, começa uma semana tão especial. Esta é a semana da dupla honra, Senhor. Nós honraremos ao nosso Pai, ao nosso Deus Criador. E o Senhor, através do Teu poder, da manifestação, honrará o Teu povo. Então, Santo Espírito, começa a envolvê-los agora. Começa, Senhor, a tocar nesta pessoa que tem andado vazia, que às vezes se sente fraca, Senhor, bombardeada. Ela quer ser tocada pelo Teu poder, pela Tua mão. Então vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Todo-Poderoso, e envolva a Tua igreja agora. Ah, meu irmão, minha irmã, abra o coração. Abra a sua boca e clame, busque. Solte a sua voz. E diga, meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero receber o Teu poder na minha vida, ser envolvido pelo Senhor. Diga, Pai, eu preciso tanto do Teu poder. Eu quero ouvir a Tua voz. Vem, Senhor, tocar nos Seus filhos. Toca, meu Deus. Toca nesta pessoa que tem tanta vontade de mostrar para esse mundo que o Deus dela é vivo. Tem tanta vontade de mostrar em casa. Ela quer chegar um dia em casa e dizer: veja, veja como meu Deus funciona. Veja como meu Deus é poderoso. Mas às vezes, Pai, ela chega em casa querendo se esconder. Ela chega em casa, meu Pai, sem fazer barulho, para que ninguém perceba que ela está chegando da igreja. Isso não pode, Senhor. Não pode, porque o meu Deus não é Deus de mentira. O Senhor não é Deus de parede. O Senhor é vivo. Então trabalha na vida deste povo, Senhor. Toca nas pernas do paralítico. Senhor, toca no cérebro, nos músculos, nos nervos. Senhor, toca de forma poderosa, Pai. Toca, meu Deus, e glorifica o nome de Jesus. Faz o nome do Seu Filho ser glorificado na vida deste povo, Senhor. Meu Deus, o Teu povo precisa de resposta. Oh, Santo Espírito, perdoa os nossos pecados. Transforma este povo, Senhor. Meu irmão, receba a cura agora. Receba livramento. A mão de Deus vai estancar a hemorragia, vai curar a paralisia, a cegueira, a surdez. A mão de Deus vai remover o câncer, o diabetes, o colesterol. Vai remover tudo que não presta. E haverá milagre, sim. Este é o Deus em quem confio. Este é o Deus da minha vida, da minha confiança. E Ele toca em você agora.